105, nosso rap está no ar. É 105, é hip hop pra dançar. Se é 105, é para os males espantar. É 105, espaço rap. Firmeza total, você está na sintonia aí da 105, programa Espaço Rap. Salve, salve, pessoal da Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, todo mundo na sintonia aí, atingindo muitos ouvintes por minuto, isso mesmo. Vamos falar ao vivo aqui, salve DJ RM, hoje participando aí no programa, junto com o Fábio Rogério, que trilha louca, isso mesmo. Vamos ver quem tá na linha aqui. Alô, salve, salve, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? É o Rei. E aí, Rei, firmeza? Beleza. Ô, Rei, você tá falando aonde, mano? Falando aqui do Guaraciaba, Santo André. Mandar um salve pro Lelê, pro Léo Boy, pro Gordão, pro Bola 7, pro Periquito, pro Johnny, pro Emerson e esqueci das minas, né? A Jéssica, Amanda, Kelly, Micaele e vou querer o som do DJ Bola 8. Também mandar um salve pra ele, né, meu? Que música que você quer ouvir aqui no programa, Rei? Eu vou querer a música do Cartel de la Rua. Cartel de la Rua. Opa, toco na sequência pra você, certo? Então, mandar um salve também aqui pro time aqui de Várzea, Guaraciaba aqui. Isso mesmo, valeu. Salve, salve, Bola 8, RM, Resistência lá do Leste, todo mundo na audiência aí. Valeu, mano. Até a próxima aí. Vou deixar pra você aí uns prêmios aí, firmeza? Ô, oh, falou, obrigado. Mais uma participação aqui no telefone que mais toca em São Paulo. Essa é a mixtape do DJ Bola 8. Vamos nessa, porque o rap é uma música boa de se ouvir. Espaço Rap. Abrindo novos horizontes para o Brasil.